bom dia. A partir de agora você estará conosco pela Rádio Aconchego 88.1. O melhor da música. E nós estamos preparando o melhor para você. Bom dia! A partir de agora você fica comigo até às 11 horas, até meio-dia, com o melhor da música através da Rádio Aconchego 88.1. É a rádio do coração, é a rádio dos sonhos, sempre trazendo o melhor para você. E falar em sonhos e trazer o melhor, a gente tem que falar do abraço. É, Rafa, você já abraçou alguém hoje? Já sim, Cidinho, desde cedo já... Quer dizer... Já? Eu dei um abraço agora, né? Quando cheguei, encontrei vocês. Mas acho que hoje eu acordei e não dei abraço, não. Acordei com muitas pessoas perto, mas não dei nenhum abraço. É, você sabia que estudos mostram que o abraço tem o poder de reduzir batimentos cardíacos e a pressão sanguínea, além de diminuir o risco das doenças cardíacas. Isso ocorre também e possui uma energia muito forte e desenvolve a imunidade do corpo. Carla, você já abraçou alguém hoje? Estamos recebendo no nosso estúdio a nossa amiga Carla. Bom dia a todo mundo aí. Tem que falar mais alto, né? Se eu já abracei alguém, já abracei sim. É aquela energia positiva que você tem que passar lá todo dia pela manhã, né? Sim. Eu tenho impressão que essa história dos batimentos cardíacos aí faz bem sentido, né? Você encosta seu coração no coração da outra pessoa, basicamente, né? É verdade. Um abraço, ele também é capaz de fortalecer o sistema imunológico, eu já disse isso, né? Leva a pressão arterial ao nível muito bom e desenvolve a predisposição de amar, do amor, né? Tudo muito gostoso. O amor, sempre o amor. Isso é uma verdade. Mas não deixe de dar aquele abraço maravilhoso, porque você vai transmitir uma energia positiva e vai levar o seu dia aos picos mais altos da felicidade. É isso? É pra toda a galera curtindo a boa. De Balneário pra todo o Brasil, André Viana ao vivo. Estou apaixonado por você. Meu maior desejo é se ter. Você virou. Estamos de volta com o melhor da música. E hoje, destacando nesta manhã, o melhor do brega, as histórias, as músicas. Tudo relativo ao brega, já que o brega sofreu durante muito tempo uma discriminação muito grande. Ainda hoje existem pessoas que não gostam do brega e discriminam, diz que é feio, diz que é cafona, que não serve, que é música de prostíbulo, que sempre tem uma palavra negativa. Mas nós sabemos que o brega é uma música como outra qualquer, que traz a energia, traz a vontade de dançar e é aquela coisa que Alceu Valença disse na música dele no Carnaval. Começa na cabeça, toma conta do corpo e acaba no pé. Isso é o brega, né? Então vejam, nós estamos com esse gênero hoje, esse tema, o brega. E o brega é bom a gente entender que é um gênero musical brasileiro, difícil conceituar, né? Porque, na verdade, não existe uma definição geral. Nós temos um dicionário formal sobre o brega. Ele diz que a palavra brega vem de Belém do Pará, é uma palavra que vem de origem da barganha, né? Que daí se tornou brega depois. E no Belém do Pará nós sabemos que tem alguns cantores, né? Como aquele que tocam tecnobrega, né? E desenvolveram a partir daquele ritmo gostoso lá para todo o Brasil. E nós temos aqui na região Nordeste grandes bandas de brega que estão levando o sucesso a nível nacional. Na verdade, é uma questão de pessoa, né? Eu posso gostar do brega, você pode não gostar. Isso é natural. O brega é uma questão de espírito e de momento. Mas não deixa de ser uma música muito boa. Concorda, meu amigo Rafa? Vamos aí pra concordar, Cidinho. O brega aí, como essa definição ampla, né? Tipo, muita coisa pode ser brega. Eu acho que foi Caetano Veloso que falou que o que chamam de brega é o romântico popular. Então, acho que às vezes é um termo carregado de preconceito mesmo. E são músicas que trazem uma grande beleza também, que mexem com muitas emoções, com muitas lembranças. Que tem uma força cultural também forte, assim. Então, eu tô concordando. Eu acho o brega super massa. É verdade, né? Nós temos a nossa amiga Carla aí, que também vai nos presentear com a sua opinião sobre o brega. E aí, Carla, o que é o brega? Você gosta de dançar o brega? Já curtiu muito o brega? Claro, com certeza, já curti muito. Eu acho o brega incrível, incrível mesmo. Acho que é um retrato cultural da nossa vida, da nossa cultura, da nossa gente, né? É uma música que vem de uma classe social também. Eu acho importante dizer isso. Não só de uma classe. Eu acho que a música transpassa classes, né? Todos podem dançar a brega. Todos podem gostar. Mas é um ritmo... A coisa do romantismo, né? Do sentimento profundo, daquela descarga emocional, daquele chororô. Eu acho que todo mundo se identifica um pouco com isso. São letras fáceis, né? Que chegam muito próximo do povão. E aí é fácil de você adaptar, aprender essa letra e cantar. Você pode ver que normalmente as pessoas cantam as músicas de brega com muita facilidade, né? E vem de um lugar, né? Eu acho que, como você falou, tem uma trajetória aí, uma origem no Pará, no Norte, que bebeu dos ritmos latino-americanos, dos países da América Central, é claro, e tal. É claro. Toda aquela malícia das músicas... como é que chama? Aqueles ritmos salsa, merengue. Eu acho que aí veio o tecnobrega, que vem o brega mais puxado, mais... Até chegar no Reginaldo Rossi da gente aqui, né? Eu acho que tem uma linha cultural grande aí. Veja bem, aqui no Brasil nós temos. É uma coisa muito complicada, porque o brega já vem lá de trás, de muito trás mesmo. Então, durante a ditadura militar, houve uma perseguição em relação aos cantores de brega também, como é o caso de Odair José. Ele criou uma música que dizia que tinha. Vamos parar de tomar a pílula, né? Naquela época estava se difundindo muito a questão da pílula contra a gravidez. Ele colocou essa música e foi proibido pela ditadura militar. Ele foi perseguido. Algumas outras músicas que ele fez também, não só da José, mas como outros cantores. A ditadura, ela fez questão de tentar alienar o povo, né? Mostrando que aquele tipo de música também chegava a prejudicar o pensamento das pessoas. Isso aí é uma realidade. Classificando esse gênero como instrumento de alienação social, o cantor Odair José, um dos artistas brasileiros com o maior número de músicas, foi vetado pela ditadura militar. Essa ditadura, ela vem sempre tentando prejudicar, não só, porque quando a gente se fala de música popular, a gente falou lá atrás, num programa que nós fizemos aqui, que houveram vários cantores que foram até expulsos do Brasil, em relação ao que eles faziam contra a própria ditadura. Não é contra. É falando o que o povo queria ouvir, que o povo não podia falar. Concorda? Então... Concordo. Isso aí só vem a melhorar o nosso sentido do que é o brega, né? Não tem uma definição certa. A gente falou que o Pará tem essa parte, mas temos também que falar de Salvador, porque o brega também iniciou-se nos prostíbulos de Salvador, aquelas músicas, aquela sofrência, aquela dor de cotovelo, tudo aquilo ocorreu também em Salvador. E Pernambuco não podia deixar de ficar de lado. Se você chegasse há 20 anos atrás em alguma casa daquela de prostíbulo, as músicas que rolavam era Valdir Soriano, era Reginaldo Rossi, Orlando Dias, Orlando Silva. Eu acho que você nem conhece esse povo, né? Não é da sua época, né? Mas mais é ou da menos. Mas a gente vai rolar alguma coisa aqui, né, Rafael? O Rafael tá com o dedo no botão ali já pra apertar. E vamos rolar alguma coisa pra que a gente tome conhecimento. Então, vamos ouvir a Banda Labareda com Kelly. Em seguida, Nube Lafayette, Devolvi. Rola aí, Rafael. Você nasceu, és o maior presente que o Senhor me deu, oh Kelly, oh Kelly. Com seu jeitinho lindo todos conquistou, e este rosto de anjo que traduz o amor, oh Kelly. Pedaço de mim, oh Kelly, oh, oh Kelly, Deus te proteja e te conserve sempre assim, oh Kelly, oh, oh Kelly, você é pra mim um pedaço de mim. E te conserve sempre assim. Labaredas, labaredas. Lembro o mês e ano em que você nasceu. És o maior presente que o Senhor me deu, oh Kelly. Kelly, com seu jeitinho lindo todos conquistou, e este rosto de anjo que traduz o amor, oh Kelly, oh, oh Kelly, você é pra mim um pedaço de mim. E te conserve sempre assim, oh Kelly, oh, oh Kelly, você é pra mim um pedaço de mim, oh Kelly, oh, oh Kelly, Deus te proteja e te conserve sempre. Devolvi o cordão e a medalha de ouro e tudo que ele me presenteou. Devolvi suas cartas amorosas e as juras mentirosas com que ele me enganou. Devolvi para não ver seu sorriso no silêncio do meu quarto. Nada quis guardar como lembrança para não aumentar meu padecer. Devolvi tudo, só não fui vou ouvir a aliança e também seu retrato, para não ver seu sorriso no silêncio do meu quarto. Nosso e-mail é radioconchego@riseup.net. E essa é pra toda a galera curtindo a boa! De Baldário pra todo o Brasil, André Viana ao vivo! Estou apaixonado por você, meu maior desejo é te ter. Você virou minha cabeça, você invadiu meu coração, como a força de furacão. E estamos de volta com o melhor da música. E aí, meu povo, vamos curtir essa música maravilhosa, esse brega gostoso, brega sensual. O brega no Recife foi um movimento mais identitário de periferia, um lugar da socialização, troca de informações, interação simbólica e participação popular, tendo em vista que os protagonistas do movimento não são apenas os artistas, o público consumidor e os fãs clubes. Tem papéis fundamentais nas representações dos bregueiros. As distinções de gosto e as formas de consumir geram uma identificação entre os pares. Existe uma simbiose entre o artista e as plateias. É interessante a gente lembrar, falando disso aqui no Recife, que normalmente é mais escutado o brega na zona norte do Recife, né? Mas esse negócio de colocar que o brega é só feito para a população mais pobre, isso está errado. Não se faz isso mais, né? A gente está vendo que muitas casas aí estão fazendo shows com banda de bregas e o povo lota. E principalmente a classe mais privilegiada vai. Hoje é chique, né, Carla? É chique hoje dizer, vamos dançar um brega, não é isso? É interessante a gente ver. Mas nós estamos aqui com nossa amiga Carla, que faz parte da Secretaria da Mulher, e eu gostaria que você falasse alguma coisa acerca disso, porque nós estamos vendo também dentro da sociedade, eu estava escutando ontem, a questão da violência contra a mulher na questão doméstica. Aí eu queria que você falasse alguma coisa, desse alguma orientação, explicasse a sua secretaria, qual o sentido dela, né? Fala pra gente aí. Então, a gente fala do brega, né? Mas a gente tem que não deixar passar essa questão da violência contra a mulher, porque, infelizmente, algumas músicas trazem a imagem da mulher de uma forma um pouco rebaixada, né? Objetificada, que é como a gente chama. Coloca-se a mulher num lugar de, muitas vezes, de romântico, de platônico, e aquele amor, aquela coisa, mas muitas bandas têm colocado a sexualidade da mulher de forma um tanto grotesca, né? Não respeitando os limites da liberdade sexual da mulher e trazendo a sua sexualidade como uma coisa que pode ser falada de qualquer forma. E que pode, que a mulher pode ser despida, e isso tudo vai fortalecendo uma cultura em que a posição da mulher torna-se vulnerável. Isso a gente não pode deixar de comentar, né? E aí, para isso, existem os mecanismos judiciais, legais, políticos, para defender o corpo da mulher, para defender a autonomia da mulher, da sua sexualidade, da sua liberdade, né? Então, eu trabalho na Secretaria da Mulher de Pernambuco e a gente trabalha com esses mecanismos de defesa da mulher, principalmente em relação à violência doméstica de gênero. Mas me explica uma coisa, Carla. A secretaria, ela tem a finalidade de quê? Qual é a finalidade geral da secretaria? A finalidade da secretaria é desenvolver políticas públicas para as mulheres, monitorar essas políticas, dialogar com a população, principalmente com os movimentos de mulheres, movimentos feministas, para conseguir alcançar os direitos da mulher, os direitos humanos. Como assim direitos humanos? A gente sabe que vivemos num país que, de acordo com a lei, homens e mulheres são iguais. Porém, na prática, culturalmente, não é isso que acontece, né? As mulheres acabam se vulnerabilizando desde no seu emprego, ganhando menos do que os homens, até na rua sendo assediadas pelos homens, e em casa colocadas numa posição de empregada doméstica, de objetos sexuais, de servidão para os homens. E isso acaba gerando essa cultura de violência mesmo. Então, a Secretaria da Mulher está aí para articular junto com outros órgãos, para desenvolver políticas que cheguem até as mulheres rurais, por exemplo, no interior de Pernambuco, que melhore os mecanismos de acesso à justiça por essas mulheres. Por exemplo, a aplicação da Lei Maria da Penha. E a Secretaria da Mulher ela está em todos esses âmbitos, né? No âmbito cultural também, para que políticas que facilitem o acesso das mulheres à arte, ao artesanato, a expor suas obras, por exemplo, na FENEARTE, para que nas escolas existam núcleos de estudos de gênero. Tem várias áreas de atuação. Eu estava essa semana, eu vinha pensando, eu estava vindo para a rádio, estava pensando, escutando uma música que fala das novinhas, né? Eu não gostei muito, porque essa música que eu estava escutando, ela, na verdade, ela tá deixando de lado assim a questão da moralidade em relação à mulher. Eu acho que ela prejudica, de certo ponto. Se bem que eu vejo a população, de modo geral, as mulheres, elas cantam, sabem as letras e se deliciam com aquela letra. Eu acho meio complicado. É ambivalente, né? As próprias mulheres cantarem essas músicas. Agora, a gente não pode deixar de vista que as mulheres, ao cantar, elas não podem ser vistas como culpadas, porque ao cantar e ao reproduzir, elas estão reproduzindo uma posição em que elas mesmas são vítimas. Então, elas não podem ser vistas como causadoras daquilo. Como é que ela pode ser causadora de uma própria posição em que ela é vitimizada? Ela está fazendo aquilo por uma alienação cultural mesmo. Agora, quem acaba se fortalecendo com seus privilégios, não deixam de ser os homens, né? Então, é isso. As pessoas acabam cantando e acabam reproduzindo sem perceber, homens e mulheres, que aquilo está colocando as próprias filhas, né, dessas pessoas estão se vulnerabilizando quando se fala em novinha, né? É, exatamente. Eu perguntei isso a você porque eu, na hora que eu escutei a música, eu achei meio complicado. Mas a gente vê que existe uma alienação por parte das gravadoras, né? Tentando atingir esse povo da massa mesmo, né? Que sabe que essas músicas vão chegar porque é a realidade, é o dia a dia do que eles estão fazendo e vivendo e retratando, né? Então, eu fiquei um pouco assim porque eu digo, não é possível, né? Mas você colocou bem agora, realmente elas não são responsáveis por isso, né? Existe uma tentativa de colocar na cabeça da pessoa que aquilo é o bom, né? Esses meios de comunicação, essas gravadoras, né? Sabe que vende muito e vão colocando. A música é fácil de cantar, né? Mas você aprende rápido e acha que está dando aquele recado, quando na verdade é uma coisa que está denegrindo sua própria imagem, né? Isso. Podemos dizer dessa maneira. É a própria indústria cultural, né? Ela tá aí para vender, para difundir, para gerar lucro. E se pegou novinha, vamos continuar com novinha. É, exatamente. Se tiver outras palavras com esses prejuízos culturais, vamos vender, vamos continuar. É assim que funciona, né? A gente é refém disso. Exatamente. E você sabe que a rádio Aconchega é a rádio do coração, né? Aquela rádio que sempre traz o melhor, as melhores músicas, as informações. Nós temos o nosso técnico de São Rafael aqui, que está com o dedo no botão. O rapaz é prático, né? Mas você pode ligar para nós através do 31 27 25 62 e marca um horário. ou liga pra gente, manda um cheiro, manda um abraço, diz que gostou, diz que não gostou. O telefone tá aí, só é mandar e a gente toca a música que você pedir de brega. Diz a que ama tá... alguém, diz pode que tá dizer. Dedicando pra alguém, né? Pode também. Dizer, pode dizer. Eu já ouvi até dizer que era brega daquele período, que aquelas festas, né? Que tinha carrossel, aquelas coisas, o cara chegava lá, aí pagava R$2, vamos dizer, aí, ó, manda essa música pra fulana. Ah, que bonitinho. Aí o cara, né, aí o cara anunciava, eu estou mandando essa música, né? Fulano, manda pra Cicrana essa música, né? Então já chamaram aquilo de brega. Eu acho que é o momento aquilo ali, né? É o momento da pessoa, os apaixonados, né? Até o brega traz a questão das próprias paixões, né? Mas nós vamos... Diga. Eu acho que a gente tem que começar a ressuscitar, né, esses processos de declaração pública de amor, né? Eu acho que o brega traz um pouco disso também. E a Rádio Aconchego tá aqui aberta para quem quiser se declarar, abrir seu coração. A coisa tem que mudar, já que o governo não muda, né? O Temer que tá aí só é acabando com tudo, acabando com a democracia, desgraçando tudo. A Rádio Aconchego muda. Ela muda. Traz o melhor para cada um. Não é isso, meu querido Rafael? Eu tava até escutando no programa dele, aí nas terças-feiras, a Poeira Criativa, ele deu sobre um discurso a respeito de alguma coisa sobre o secretário, o ministro da Educação, né? Você falou alguma coisa, eu vi e tal, e eu achei pertinente. Sim, então, aproveitando, vou dar um recado aqui, porque o Ministério da Cultura foi extinto, né? O que aconteceu foi isso. O governo Temer, ele unificou a pasta da educação com a pasta da cultura. Então é como se ele estivesse dizendo que não precisa ter um ministério específico para a cultura, para incentivar a cultura popular, para financiar essa cultura popular. Então, a partir dessa unificação, fica claro qual é a ideia, né? É cortar cada vez mais os gastos com... o que é bom pra gente, com a nossa produção, com a nossa identidade, né? O que a gente produz de arte, de cultura, é o que a gente produz pensando em quem nós somos também, né? Valorizar as identidades negras, as identidades indígenas, enfim. E aí ele simplesmente cortou esse ministério, que é só mais um dos exemplos da quantidade de cortes ligados à área social desse governo ilegítimo, né? Desse governo golpista. E aí quero avisar que a ocupação lá do IFAM, né, que fica por trás da Boa Vista, entre a Boa Vista e a Rua do Príncipe, ali perto da Soledade, pegou a esquerda na Soledade, depois você pega como quem tá indo pra Rua do Príncipe, você vai ter o IFAM. Então, lá é onde estava funcionando o Ministério da Cultura e está ocupado nesse momento por pessoas que estão preocupadas com isso e estão querendo mudar essa situação. Então, essa ocupação é no intuito de ter uma ação contestatória e na ideia de construir também cultura ali. Então, hoje, ao longo de todo o dia, vai ter programações artísticas, shows, oficinas. Então, só avisando, quem tiver interessado em conhecer mais esse debate, em estar junto com os artistas que estão ocupando lá o IFAM, é só chegar lá a qualquer momento que você consegue entrar. Tem duas entradas no IFAM, se um portão estiver aberto, você entra pelo outro, enfim. É só isso que é o recado. Não, mas eu queria saber de você, já que você está sendo entrevistado por mim agora, qual é a diferença de brega e chique? O que é brega que é chique, Rafa? Alô, alô, voltou. Eu acho que o chique é o nome que os ricos dão quando eles querem ouvir o brega. Isso é uma verdade, é uma realidade, né? Mas aí a gente aproveita agora esse momento e vamos escutar, escutamos duas, né? Vamos escutar mais duas. Vamos escutar Eduardo do Zé com Rock da Cachorra e Gabi Amarantos, Is My Love. Vamos lá? Vamos rolar? Faço um monte de besteira. Na história do

essa é pra toda a galera curtindo a boa. De Balneário pra todo o Brasil, André Viana ao vivo. Estou apaixonado por você, meu maior desejo é se ter. E nós voltamos com o melhor da música, trazendo nesta manhã o melhor do brega, as discussões sobre o brega, as músicas, os comentários, as opiniões, tudo relativo ao brega. E tem que ser frisado que no período da repressão política, nos anos da ditadura militar de 64 a 85, os artistas populares sempre apareciam na lista dos mais vendidos, batendo recorde de execução nas rádios. Assim que grande parte da população brasileira cresceu, viveu, sofreu, escutando as vozes e as melodias. Esse período coincide com a consolidação e expansão da indústria fonográfica no país. Então é aquela questão da alienação que a gente falou anteriormente, né? Quando eles colocavam mais música para expor pobres, fazendo uma seletividade, né, de classe mais alta, em outro estilo, e o povo só ouvindo essas músicas. Então, a memória dessa época ainda se mantém na sombra de uma sociedade autoritária, uma sociedade marcada por profundas desigualdades sociais, que produz em seu interior uma legião de excluídos e consagra a individualidade como um fenômeno existente somente da classe média para cima. É também uma sociedade na qual a estrutura de latifúndios produziu o fenômeno da migração, da agricultura, de sem terra. Por fim, é uma sociedade onde predominava a discriminação social, sexual e de classe. Eu acho que isso é esse texto está bem colocado, bem escrito, relativo ao que o poder das gravadoras, do Estado, fazia naquele período, né? Então, o brega, como música, ele traz uma mensagem direta, ele atinge a população, ele procura fazer com que as pessoas cantem e vivam e curtam a música de bom gosto. E brega é uma questão de momento. Às vezes a moda vai e vem. Se falar de moda, o que era brega antigamente, hoje pode não ser. Então, isso é questão de momento e questão de pessoas. Mas minha amiga Carla, que está aqui nos presenteando com a sua presença, mas fale mais um pouco sobre essa questão da mulher. A mulher dentro desse contexto do brega, a mulher dentro da sua secretaria. Eu queria saber, a secretaria encaminha essas pessoas, essas mulheres que têm que são acometidas desse problema de violência doméstica? É o seguinte, a secretaria disponibiliza um serviço de teleatendimento 24 horas, feriado, fim de semana, qualquer horário, gratuito, né? Que é um 0800. Que é o 0800-281-8187. Repita. 0800-281-8187. Que é o teleatendimento cidadã pernambucana. Esse teleatendimento, ele direciona as mensagens, as dúvidas, os pedidos de informação, as orientações sobre como denunciar, para a ouvidoria das mulheres, que é um setor dentro da Secretaria da Mulher. O que é que a ouvidoria faz? Analisa essa mensagem, esse pedido, essa dúvida, essa situação da mulher e dá uma orientação. Essa orientação pode ser qualquer que a mulher queira, desde eu estou aqui em Cabrobó e a minha filha sofreu uma violência do pai, do padrasto ou do próprio namorado. Então, eu estou ouvindo a minha vizinha ser espancada, ou eu vi uma mulher sendo agredida numa delegacia enquanto fazia uma denúncia. Pode ser qualquer tipo de violência contra a mulher. Então você liga, você pode ser inclusive um homem, um vizinho, um parente, um menino, uma menina, qualquer pessoa pode ligar e pedir orientações sobre como ajudar alguma mulher que esteja passando por uma violência. Ou se a própria vítima for a pessoa que está ligando, pode não querer se identificar, pode ser anônima, isso é respeitado. E aí a secretaria dá orientações sobre como a mulher pode registrar um BO, um boletim de ocorrência, ou que tipo de serviço psicológico ela pode procurar para se fortalecer. Mesmo que não queira denunciar, pode ligar para saber como pode proceder de outras formas, algum tipo de orientação para procurar serviços de saúde também. Tudo isso a Secretaria disponibiliza através da Central de Teleatendimento Cidadão Pernambucana. E você sabe, você que está em casa, que está ouvindo a nossa Rádio Aconchego, você pode ligar para nós através do 3127-2562, aproveita a nossa amiga Carla e faz a sua pergunta que ela vai responder sobre a Secretaria da Mulher, informar melhor e trazer tudo aquilo que a gente precisa. Mas é interessante a gente também lembrar que existia algum tempo atrás, dentro da questão musical, né, a velha crença que o melhor era o que vinha de fora, né? Tudo aquilo. Então, chegou um momento que só tocava mais nas rádios músicas internacionais. Então tudo que era raiz, que era música popular, que era brega, tocava no Brasil, mas as rádios não tinham essa preocupação de trazer o que é nosso, né? Então era uma invasão de músicas internacionais, muitas músicas bonitas, boas, mas na verdade você não sabe nenhum sentido relativo à letra, né? Você não sabe o que quer dizer. E a nossa música, ela tem uma letra definida, nós temos uma música popular maravilhosa, quando a gente vê que tudo é música popular, que vem desde o coco, da ciranda, do maxixe, né? Da dança de roda, né? Essa questão cultural, inclusive o brega também faz parte desse contexto. Então, é interessante a gente lembrar que essa questão cultural, ela é muito complicada quando você só olha para um lado e não olha de uma maneira geral, né? Então a gente tem que estar preocupado com isso. Estamos trazendo esse tema, a questão do brega, ou melhor, do brega, trazendo as discursivas, trazendo as informações e mostrando que a música brega é uma música que é tocada hoje nos grandes centros, e todas as pessoas que curtem o brega hoje são pessoas de todas as classes. Não existe aquela discriminação que existia anteriormente, né? Apesar de, naquele período, o brega era colocado como coisa engraçada, né? Naquele período era colocado como coisa engraçada. Então você escutava um brega, aí dizia: isso é uma porcaria, isso não serve, esse negócio de prostíbulo, esse negócio de rapariga, de puta, né? Era isso que era dito, né? Só quem dança esse tipo de música é esse povo. Hoje a gente escuta, vê dentro dos clubes, né? Dos clubes dos grandes centros, as músicas bregas tocando, e o povo dançando bem juntinho, bem coladinho, que é muito gostoso. Não é isso, Carla? Sim, com certeza, né? E quando a gente vê esse tipo de análise, né? Coisas de rapariga, de puta, como as pessoas falavam e ainda falam sobre o brega, a gente percebe como fica a imagem da mulher, né? Como é o lugar dessa mulher que vende o seu corpo, né? Que vende sexo. É um lugar vulnerabilizado. E os homens, os principais consumidores desse serviço, não são culpabilizados, né, pela perpetuação desse tipo de serviço. As mulheres é que são vistas negativamente. E aí, quando se vê o brega perpetuando essas relações também e habitando esse tipo de espaço, esse tipo de cultura, a gente percebe a reprodução desse tipo de ideia. Eu já estava com um programa preparado para hoje, que era Cantoras de Pernambuco. Mas depois da entrevista que eu fiz a semana passada dentro do meu programa com um compositor nosso da terra, eu fiquei um pouco assim fora do ar conversando com ele. Ele me disse que, olha, dessa forma, olha, vou te dizer, vocês estão começando muito bem com essa rádio de vocês, mas coloca brega não. Não coloca brega não, que isso não pega. E aí me despertou, né, a vontade de trazer o brega para a nossa rádio. A nossa rádio é cultural, a nossa rádio trata o que o povo gosta, e a gente resolveu criar, né? Está aí o brega, mas nós vamos ouvir aí mais duas músicas para que a gente possa curtir um pouco mais. Vamos ouvir Odaí José, né? Pare de Tomar a Pílula, que foi uma música muito complicada na época. E depois Amado Batista, Separação. Ok? Só na caixa. Essa música é uma gravação de 73. Ela chegou a tocar

madrugada, pensativo a olhar nossas coisas desprezadas que você deixou de amar. Suas roupas tão bonitas que me fazem recordar, e o cheiro do seu perfume que ainda está no ar. Se um dia se arrepender de tudo que fez comigo, volte, pois a casa é sua. Tens aqui paz e abrigo. Vou ficando por aqui, por você a esperar. Quero sentir a alegria se um dia você voltar. Nem que as pessoas sejam contra, nem que o mundo diga não, vou tentando aproximar-me, nem que seja ilusão. Depois de tanto tempo juntos e tanto tempo separados, um inocente está pagando pelo que fizemos de errado. Acordei de madrugada, pensativo a olhar nossas coisas desprezadas que você deixou de amar. Suas roupas tão bonitas que me fazem recordar, e o cheiro do seu perfume que ainda está no ar. É pra toda a galera curtindo uma boa. De Balneário pra todo o Brasil, André Viana ao vivo. Estou apaixonado por você. Estamos de volta com o melhor da música. E nesta manhã estamos destacando pra você o melhor do brega, as histórias, os comentários, as críticas, o significado do brega. No interior da Paraíba, Pernambuco, Ceará, o brega é sinônimo de cabaré, geralmente de baixa categoria. A música tocada meses nesses ambientes, assim como o modo de se vestir e de se comportar, eram tidos como brega. Mas a gente sabe que tudo depende do momento. O brega é uma música maravilhosa que faz parte da parte da música popular brasileira e que nós estamos curtindo o tempo todo. Mas nós agora estamos aproveitando esse espaço, estamos tristes porque o programa está acabando, mas sabendo que na próxima quinta, com a ajuda do Senhor Jesus, estamos de volta para mais um programa Melhor da Música, aproveitando para nos despedirmos e agradecer tudo que houve no dia de hoje. Um programa maravilhoso e espero que as pessoas tenham curtido bastante esse programa. Então, desejando a nossa amiga Carla, convidada especial do nosso programa hoje, tudo de bom e muito agradecendo antecipadamente pela grande entrevista. Mas aí você pode fazer sua despedida final, né? Minhas saudações finais, né? A Rádio Aconchego. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Admiro muito esse programa e a abertura que ele tem, né? Essa interatividade, essa amorosidade com os convidados e convidadas. E sempre o cafezinho, né? O cafezinho, né? Que hoje faltou o filtro, né? Gostaria de deixar claro. Estou sem tomar café até agora, mas tudo bem. Mas ganhou a maçã e não quis. Foi oferecido uma maçã pra mim, também não posso deixar de citar. mas não quis, né? E é isso, é, acho muito legal essas discussões de música, de cultura, sobretudo, sempre analisando de forma muito responsável, né, a música, e aproveitando para informar a população sobre serviços que interessam, né? Por exemplo, no caso de hoje, as mulheres. Né, também agradeço bastante a estar aqui com vocês. Queria mandar um alô para o motorista do Uber que me trouxe para cá, o Álvaro. Muito grata. É o Uber nesse novo transporte que está circulando aí. Eu prometi a ele que ia dar esse alô e espero que ele continue nos ouvindo, né? É, e a Rádio Aconchego deixa um abraço para ele, dizendo que ele pode ligar para a gente pelo 3127-2562 e fala conosco. Manda um abraço e ouve uma música, isso é importante. Manda um abraço, ouve uma música. Manda um abraço, ouve outra música. Exatamente. E não esquecendo que nós estamos criando um novo quadro, ainda não tem nome, né? Que será um quadro com, durante a nossa programação, com algumas entrevistas. Você foi uma coisa especial hoje, mas que você vai vir outra vez, né? A gente vai colocar orientações médicas, né? De psicólogos. E assim sucessivamente, a gente vai atingir todas as áreas para que a população possa também se beneficiar desse material. Mas, desejando ao nosso amigo Rafael do Controle de Som, um bom dia para você, né? Que você aproveite o resto do dia e que Deus proteja todos nós. Massa, daqui estou me encaminhando novamente lá para a ocupação do IFAM, com toda uma programação de artes hoje ao longo de todo o dia. Então os artistas mostrando que arte também é política, né? Então quem quiser vivenciar hoje um ambiente envolto à arte, poesia, oficinas, circo, também vai estar presente, shows, lá no IFAM, entre a Conde da Boa Vista e a Rua do Príncipe, na altura da... esqueci o nome agora. É da Soledade. Então você chegou à Conde da Boa Vista, pegou a esquerda na Soledade, indo em direção à Rua do Príncipe, aí vai ter uma bifurcação na praça, você vai pela direita, você chega na sede do IFAM e vai ter a galera, os artistas, e artista, né, todo mundo é artista, né? Então, se você também se sente artista, aprecia a arte, quer estar lá junto, quer vivenciar, quer participar, quer protestar, é só chegar na ocupação, se quiser levar sua barraca, dormir lá também, se juntar à ocupação, vai ser massa. Não esquecendo que você pode entrar em contato com a Rádio Aconchego pelo telefone ou pela internet. Você vai lá no nosso blog, acessa e fala conosco, deixa mensagem, marca uma visita para nos conhecer melhor. Isso é importante. Ou ouve na Zona Oeste 88.1, Rádio Aconchego. Mandar um abraço para o nosso amigo Pablo, que entrou em contato comigo pelo Facebook ontem à noite. Disse que ia tentar nos escutar, não sei se ele está nos escutando agora, mas de qualquer maneira o abraço fica, né? E agora nós vamos escutar Vanusa com Paralelas e Reginaldo Rossi, O Dia do Corno. Que maravilha. A 100 por hora, meu amor, só tens agora os carinhos do motor. E no escritório onde eu trabalho e fico rico, quanto mais eu multiplico, diminui o meu amor. Em cada luz de mercúrio vejo a luz do teu olhar. Passa as praças, viadutos, nem te lembras de voltar. De voltar, de voltar. No Corcovado, quem abre os braços sou eu. Copacabana, esta semana, um ar que fui bonzão demais. Por entre as flores do asfalto em que tu vais, e as paralelas dos pneus na água das ruas, são duas estradas nuas em que foges do que é teu. No apartamento, oitavo andar, abro a vidraça e grito quando o carro passa: teu infinito sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. No Corcovado, quem abre os braços sou eu. Asfalto em que tu vais, Naraue. Naraue. Ninguém, nem homem nem mulher, poderá esquecer o dia de hoje. Hoje é o dia do corno, foi bom te encontrar. Vamos tomar um bom porre pra comemorar. A mulher que você ama, eu amo também. Pelo que eu sei, ela já enganou mais de 100. Até um galã de novela que dela gostou, tornou-se um pobre coitado que ela arrasou. Contigo fez gato e sapato do teu coração. Comigo deixou-me de quatro, me arrastando no chão. Hoje é um dia pra gente jamais esquecer. Vamos unir nossas dores, chorar e beber. Vamos tomar um bom porre pra comemorar. Hoje é o dia do corno, foi bom te encontrar. Mas homem adora mentir e enganar a mulher. Homem adora trair, mas a quer bem fiel. Então tem que levar o troco, ele tem que pagar. Sofrendo, chorando e bebendo na mesa de um bar. Hoje é um dia pra gente jamais esquecer. Vamos unir nossas dores, chorar e beber. Vamos tomar um bom porre pra comemorar.